Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz Metá Metá, do trio Kiko Dinucci, Jussara Marçal e Thiago França, da série Baixe Legal, em que os próprios artistas disponibilizam, gratuita e legalmente, suas músicas e álbuns para serem baixados na internet. Começamos com a faixa Oranian, composição de Kiko Dinucci e Douglas Germano. Surgiu no ouro um punhado de pó, o chão do reino de Oió. Solo de Ifé, um grande terra-vã, opá de Oranian. Galo cisco e espalhou, pairou boiou, a terra se multiplica no mar, o que navega sobre o véu de Olocum. Espalhou, pairou, boiou, a terra se multiplica no mar, o que navega sobre o véu de Olocum. Guerreia, oh guerreia, e a espada cega corta sem olhar a quem. Guerreia, oh guerreia, e a pele preta e branca se desvai no além. A série de discos que podem ser baixados é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Diga aí, Daniel. Olá. O disco Metá Metá apresenta uma sintonia fina entre os três músicos que o assinam e seus convidados. Um violão com acordes e levadas rítmicas fortes de estética africana e composições que despertam em nossos ouvidos sempre algo novo e inusitado. O disco conta com as participações de Sérgio Machado, Rodrigo Campos e do samba Ossolê. Ouviremos agora a música Orá Ieieô, composição oriunda da casa Fante Achante, ponto de Oxum do Maranhão. O álbum Metá Metá conta com Jussara Marçal nos vocais, Thiago França no sax e flauta, Kiko Dinucci no violão e voz. Assinam a produção coletiva os três componentes e André Magalhães, que também mixou e masterizou o álbum, que foi gravado em somente 3 dias por Fernando Sanches no estúdio El Rocha, em São Paulo. Destaque para a participação do baterista Sérgio Machado na faixa Obá Iná, de Douglas Germano, que escutaremos agora. Pra nos pôr de pé, nos erguer e lançar pra ouro o nosso olhar. Não há justiça se há sofrer, não há justiça se há temor. E se a gente sempre se curva, caô, cabeça, xangô. E agora vamos ouvir um trecho da música Samuel, composição de Rodrigo Campos e Kiko Dinucci. De Samuel, o que você pensou? Quem é tão diferente assim? Vindo outra vez, chamei vocês com o Miquimba do 23. Mas o Niquimba é cabuloso, desceu a Augusta montado atrás do busão. Com a coxinha do bar deu perdido e saiu sem pagar. De Samuel, como é que foi? Porque você nunca veio aqui. você. Quem te prendeu, quem te impediu? Qual foi o muro que subiu? Por que não atravessou? Nunca pro lado de cá. Olá, o metrô já vai fechar. O disco do dia de hoje trouxe Metá Metá do trio Kiko Dinucci, Jussara Marçal, Thiago França. Lançado pelo selo independente Desmonta, o disco pode ser comprado ou baixado gratuitamente no site www.kikodinucci.com.br. Kiko Dinucci com 2 C's. Além do disco, ainda pode ser baixado um aplicativo para acessar conteúdos especiais e o encarte do álbum. Fale conosco através do nosso e-mail discododia@radiomec.com.br e comunique suas sugestões, comentários e pedidos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Hoje teve a participação de Daniel Roviriego. Até amanhã com mais um Disco do Dia.